Táxi Alfa, reportada a Santa. 12501 no pronto para Coffee? Pronto para Coffee, 00. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, saída da Elza e da Motiva. Decola 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5103, proteja. Azul 5001, autorizado Guarulhos 360, decola 10, curva direita, perfil da Elza, Motiva, que é certo, Perzulu 208 é o controle e transponder 5103. Planejamento correto para o perfeccionamento. Chamaremos ontem. Salvador, tá 3305, boa noite. Está ciente da informação Alfa. Autorização para Recife no 330, chama a posição 5. Tá 3305, autorizado Recife, nível 330, via saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5101, no coteja. 3 autorizado, alinhar e manter. Bono 7, decolando 10 com curva esquerda, Puca, Aracaju. 1208 é controle, 5101 no transponder. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Chama lá. 4980, acionou com 79 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Marcelo, na sua jornada para trás. 79 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 18, decimal 95 com gol. Índia e Alfa, ponto de espera 1895, abrange 14980. Obrigado, boa noite, até a próxima. 1012, ajuste. Gol 1170. Fernanda Mari, desce ao 050, ajuste no 012, gol 1170. O Channel 6313, autorizado a decolar. Vento variável com 039. Decolagem 063. Tente reparte próxima, Juliette. Ô, Sérgio, é o 1888, ligou? 1888, táxi via Alfa, reporte próxima, Juliette. Trabalhamos próxima, Juliette. Rodoboto Azul 4980, ponto de espera pronto. Autorizado alinhar e manter. Ali mantém 104980. Fez 178, táxi via Alfa Juliette, portal meia dúzia. Táxi via Alfa Juliette, portal meia dúzia. Chanel 6313, decolou 04, chama controle 120 decimal 8. 208, Controle Salvador, boa noite, Chanel 6313. Boa noite, Chanel 6313, contato radar, mantém o nível 360, da El saída. 360, pode voar direto Leda, tá presente? Firmo, direto Leda, 6313. Direto Leda, 6313. Azul 4980, autorizado decolar, 050 graus, 049. Livre decolagem 0049. Para a moto, senhor? 1-2. 1-2, é de hora. Alpha 084, contact receive center, frequency 12685. If you enable 12545, you're Alpha 084. Okay. 12685 is enable 12545, Europa 084, bon dia. Yep. Zero 08, Azul 4980. Controle Salvador, boa noite, Azul 4980, passa 1200 pés, na PUCA. Boa noite, Azul 4980, contato radar, suba e mantenha o nível de voo 350, mantenha o perfil da saída PUCA. Subindo para 350, mantendo o perfil da saída PUCA, Azul 4980. Controle de Salvador, hoje é a 6613, pode voar direto do Mótima? Vai, só um minuto. Canel 1170, desça para 2000 pés, às 2012, está autorizado LS, após o localizador. Corrida ao Gol, 1170, 2000 pés. 2000 pés, autorizado LS, Gol 1170. Canem 3 Recife, solicita que tu voe para hoje Sarla, Serra Alfa Romeo, Lima Alfa. Direto Sarla, hoje é 63, Matriz. Ideal é a 231, que ele informou. Ok, obrigado. Salvador 3305 para o posto de acionamento, portão 5. autorizado, chama para o táxi. Camarão. Como Salvador, boa noite, é do 4959. Final, estou com a pessoa. O 4959 é autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0260, proteja. Mestre autorizado 40, via Golf 677, Coral, decola da 10, curva direita, 208, controle 0260, transponder por 4959. Protejamento correto, chama para feedback e acionamento. Salve Salvador, muito boa noite, eu vou abrir 204, está no parque 3, centro da informação alfa. A nossa autorização é para posto seguro, o senhor poderia por gentileza nos adiantar aí a nossa saída? Já temos o plano pronto para a quatro? Positivo, senhor, pode prosseguir, por favor. Autorizado posto seguro, nível 180, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5107, proteja. 5102545, azul 4980. Obrigado, bom serviço. Decola da 10, curva direita, 1208 ao controle, 5107 ao código transformado para o 277. Protejamento correto, chama para feedback acionamento. Para a proteção médica do Pronto, chamará o 27741. Salvador, espero que a sua equipe para o 01, funcionamento do portão. 5001, autorizado, chama para o táxi. Salvador, eu chamo a 224, autorizado para o Aracaju, tem que informar com a alta. 6224, autorizado para o Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Conde. Decola da 10, curva à direita, à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5106, coteja. 5106. Fechamento correto, chama para inspecionamento. Voo 1170 no localizador. Voo 1170 está autorizado com LF e agora com a torre 118 decimal 95 composto. 1189 torre, voo 1170. Torre, boa noite, voo 1170. Voo 1170, cheque o trem autorizado, pouso 040 grau 039. Vai informar quando o embarque checado, livre pouso, Gol 1170. Torre Gol 1170, informa trem baixo checado. Gente. táxi seu azul 5001, Oceana Ribeirão, 440, 87 a bordo. Gente, 87 a bordo, altímetro 102, táxi via pátio, reporte através do portão 62. Via pátio, reporte através da 62, estado no 092, azul 42, correção, agora é o 500. Para o táxi, o 3305, 157 a bordo, Maceió 3:45. Gente, 157 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 198, decimal 95, com voo. Índia Alfa, no ponto de espera 1895, rota 3305. Segue como número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no noite, decimal 95, com voo. Ok, como número 2, Índia Alfa, ponto de espera, 1895, obrigado, bom trabalho, azul. Rota 3305, boa noite, ponto espera 00, pronto. Controle de Salvador, Gol 868. Ponte Gol 868, identifique, desça até o nível de voo 050 na proa de Itapos, ajuste 1012, no 012. 050 Itapos, Gol 868. Gol no 170, no solo azul no 9, liga direita, solo 121, no decimal 1. Direita, solo 211, gol no 170. Solo, boa noite, gol no 170, livrou. Boa noite, gol no 170, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, repórter do Juliette, gol no 170. Salvador Azul, 5001, no ponto zero, mano. Autorizado a linha em manter. A linha em manter no 0500. TAM 3305, decolou 21, chame o controle em 120, decimal 8. 208, graças, boa noite. Salvador, TAM 3305, boa noite, cruza mil pés na PUCA. TAM 3305, contato radar, sul, mantém o nível 330, mantém a saída PUCA. Mantém a saída PUCA, acendendo 330, TAM 3305. Gol 1-1-7-0, se aproximando da Juliette. Gol 1-1-7-0, táxi via Alfa, portão... Via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, gol 1-1-7-0. Rio 5972, boa noite, prossiga. Autorizado, Galeão, nível 340, via Upper Whisky 50. Saída da EO, Leda Pidev, decola da 10, curva à direita, controle 120 decimal 8, aciona 5105, boteja. Autorizado, Galeão 340, Upper Whisky 50, da EO, Leda, decola da 10, curva à direita, Pidev, 120 decimal 8, controle de saída, Alfa Charlie 5105, protetor Rio 5972. Planejamento correto, para pushback de treinamento. 540, grau. Noite, voo 970, aciona a identificação, chegada Mari. Esse mantém o nível de voo 060, hoje no dia. Mari, 060, para Guarulhos, nível 380. Rio 9810, autorizado Guarulhos, nível 380, via Upper Whisky 50, saída da Elvia da Pidev. Decola da 10, curva à direita, controle 120 decimal 8, aciona 5112, proteja. Autorizado Guarulhos 380, via Upper Whisky 50, saída da Elvia da Pidev, decola da 10 com curva à direita, 1208 decimal 8, controle 5112. O transponder para o 9810. Planejamento correto, chama para o flexionamento. Chama para o flexionamento, 9810. Boa noite, Salvador. 001, cruzando 1300 pés. Possível condições visuais, lá na proa de Dael. 5001, contato radar na decolagem. Sobe e mantém o nível 360, direto da EL. 5001. 360 da EL, 5001. Tan 3305, Recife autoriza o seu voar na proa do Romeu Fox 018. Se possível, aumentar a velocidade para sequenciamento, pois o seu será o número 1. Vai aumentar a velocidade para sequenciamento após cruzar o nível 100, está autorizado direto Romeu Fox 018, tá 3305, muito grato. Gol no 868, desça para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte localizador, ajuste altímetro no 012. Está 2000, no 012, bom, mais tarde. É o 9973, autorizado com 15, nível 360, via Upper Zulu 21, no saída Arbor, transição eleva, decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5113, coteja. Correto, chama para a perspectiva. Tiago, será o próximo no FAT 35972. Paulo Salvador, Oceané 6224, na posição 3 para o funcionamento. Gente, aguarde para o pushback. Aguarde 6224. Salvador é o 4959. Estamos com 73 a bordo, 3:40 em funcionamento, Fernando Salvador, para ataque. 73 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa. Quanto espera a torre 118, décima 9, 5, com voo. Índia Alfa, quanto pronto, 1895, Brasil 4, 9, 5, 9. Rio 5972, coordenação com a equipe de escola, após saída do aeronave da Azul da retaguarda, autorizado para o cheque finalmente, chama para o táxi. Salvador, boa noite, é o Azul 4959. Está pronto, compartilhando a câmera e está pronto. Azul 4959, autorizado decolar 030 grau 029. Livre alinhado e decolar para o Azul 4959. 6224. 1-2085, alterne 1-2545. 2685-2545, dan 3305, Brasil, boa noite. Noite, Movô. Azul 5001, está autorizado direto à posição Sarla, Serra Alfa Romeo Lima Alfa. Ok, autorizado Serra Alfa Romeo Lima Alfa, agradeço. 5001. O ONU 970 desça para 2000 pés, está autorizado LS, reporte localizador, 1012 ajuste, voo 970. 2012, está autorizado reportar ao localizador, 1970. Bono 868, estabilizando no localizador no momento, está autorizado LS, reporte, corrijo, chame agora a torre 1895, composto. 2895, obrigado. Salvador, boa noite, Oxené 6212, com a Alfa descendo por 850. Boa noite, Oxené 6212, acione identificação, na proa de TAP, está autorizado até o nível de voo 050. 050, Oxené 6212, boa noite, TAP, poderia voar Duna? Ainda não. Mantenha a proa de TAP e aguarde. Vou no TAP e aguardando o Duna, final do 2. Azul 5001, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 3325. Azul 5001, boa noite. Ok, amigo, 251-3325, obrigado, boa noite, até a próxima. Repouso, 868. Altímetro 1012, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi, Rio, 5972. Aguarde ser aeroplano no PAD 39973. Bom, aproximando só um pouquinho aqui à frente para facilitar o transporte do cidadão. Gente. Então, 9973, encadernando seu equipe de solo, faz saída do Rio, da retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Chanel 6212, sobre vetor, direita para o 060, desça para 2000 pés, e 12 o ajuste, reporte localizador nessa proa. Direita, descendo 2000, com 1012, limitado pelo localizador, Chanel 6212. Afirmativo, pro é 060. 060, Chanel 12. Salvador, Gol 723, Bravo, passando 2-1-0, Guarani. Noite Gol 723, aciona identificação, chegada bom, desce para 4.000 pés, altímetro 9012. Bom, 4.012, seria possível o índice da pista 9-0? Será autorizado, mantenha a estar bom, que aguarde e terra vito 368. Espera 1-1-8-9-5-6-2-2-4, boa noite. Obrigado. E o 5972 segue o Chanel via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, bom gol. Bem, estamos com o táxi via Fátio, Alfa, ponto de espera 1-1-8-9-5, pro Rio 5972. 5972, Gol no 868, no solo 34, Líbia direita, solo 121, décima 1. Direita, 211, boa noite. Salvador, boa noite, Chanel 6224, próxima ponte 0 da 1-0, pronto. Poxa, Chanel 6224, autorizado decolar, 030 grau, 039. Ali, decola da 1-0, 6224. E a Alfa reporta antes da Juliette, com 1-1-8-6-8. Agora pronto para o pushback, parte 3. Deixa aguardar, 2774. Nada. 1975, boa noite, 1970. Controle Salvador, boa noite, passaria do 2224, informação Bravo. Boa noite, passaria do 2224, acione identificação, chegada Mário. Quando estiver no ideal de descida, está autorizado até o nível de voo 050, altímetro 1012. No ponto ideal de descida, descerá para 050, ajuste na 050. Ao contrário, o passageiro de 2324 solicita a posição exata. Só um minutinho. Na escuta. TAP está autorizado, passaria do 2224. Autorizado a 050, posição de TAP agradece, passaria do 2224. Senhor, o gate previsto para o voo no 868? Portão 1. 2012, autorizado DNS, passará estabilizado, Jura 6212. Grau 9973, estimado para o táxi. Gente. Oceaner 6224, decolou os 37, chama o controle em 120 decimal 8. Controle 208, boa noite, 6224. Boa noite. Voo no 970, cheque o trem, autorizado pouso, 030 grau, 030. Equipe pouso, gol 1970. 224, contato radar, se mantém o nível 190, saída onde? Sobe ao 190 na saída Conde, 6224. D774, autorizado pushback, chama para o táxi. Azul 2774, autorizado pushback, chama para o táxi. Número 2, mantém o ponto de espera, Sideral 9973. Rio 5972, autorizado a alinhar e manter. Estamos autorizados a alinhar e manter o Rio 5972. Toda uma divisão do setor pode ser 1.700? Até a descida até 2.000, 6212. 2.000, 6212. Cara, está visual, 6212? Totalmente visual, 6212. Falta autorizado no 1.700, reporte no localizador estabilizado. 1.70, passará estabilizado, Oceana 622. Do 4959, Salvador. 4959, na escolha. É, ele é solicita que o seu voo é pro de Ilkov. Poderia se lembrar, cara? Índia Lima, Ilo Otavista. Lembra, Ilkov, o azul 4959. Federal 9973, autorizado a alinhar e manter. A linha e mantém 1-0, Federal. Sim, aqui modulou para Salvador? É o APCA 8481. Boa noite, APCA Cargo 8481, acione identificação. Desça até o 060, chegada a MAN, ajusta no 012. 1012, chegada a MAN, desça até o 060, o APCA 8481. Rio 5972, decolou os 41, chame o controle em 120 decimal 8. 208, boa noite, Rio. Boa. Voo no 723, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LF, reporte localizador. 2.000 pés, 1.012, reportará o ICDR, voo no 723. Controle, chamada, boa noite, aí o 5972, decolado na 5972, boa noite, contato radar, livre até o 340, saída da El. Pode voar, da El, tá presente? Lida. Lida, tá presente, obrigado, 5972. Eu vi tudo o que eu vou visto, autorizado final LF, correndo no 895, chinelo 2, boa noite, bom trabalho. 8.1. Boa noite, estou em Salvador, Xanã 6212, autorizado final 23, visão com campo. Estou Xanã 6212. Ah, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Pista livre. Gente, aguardando a autorização, Xanã 6212. Opa. 2774, ponto de espera da 10. Número 2 para decolar, mantém um ponto de espera. Afirmativo, manteremos o ponto de espera como número 2, 2774 azul. Sideral 9973, autorizado a decolar, 040 grau, autorizado pouso, 030 grau, 039. Livre pouso na 10, 62, 12. 03, porque eu estou aqui, estática. Mantenha a estática número 5 na aproximação. A gente mantém, então tem alguma velocidade recomendada? É a sua indicada agora. Mantendo 300. Boa noite, controle, Sideral 9973. O azul 4107 após Mari vai reduzir para 2509. Sim, Sideral 9973, contato radar, se mantém o nível 360, mantenha o perfil da saída Arbo. Sobe o 360 no perfil da Arbo, Sideral 9973. Passaria do 2224, desce para 3 mil pés, após o SAP vai voar Duna, vai reduzir para 2109 nós, passaria do 2224. Desce para 3 mil pés, após o SAP Duna, reduz 2109 nós, passaria do 2224. Poxa, né, 6212, no solo aos 4.6, nível direita, solo 121, décimo 1. Direita 21, no controle. 12, boa noite, bom trabalho. Obrigado. Oxenem 6224, está autorizado por Aracaju, Alfa Romeo 363. Sim, autorizado direto, Alfa Romeo 363, 6224. Gente. Alfa, antes da Juliette, o chinelo 2. Salvador, bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 1134, autorizado Maceió, nível 350, via Perzulu 17, saída Cuca, transição Aracaju. Decolda 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5195, proteja. 150 autorizado, Perzulu 17, Cuca, Aracaju, decolda 10. 5208, confirma o transponder? 5-1-1-1. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Travado. 7-7-2-3. Azul 2774, decolou os 4-7, chama o controle em Salvador em 120-8. 308, graças. E o 5972, agora com centro Recife, frequência 1251, na alterne 13325, boa noite. 1353, boa noite. Oi. Federal Ford Boy, Alefa? Autorizado, Alefa, Federal 9973. Roda, Alefa, Federal. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 2774. Boa noite, Azul 2774, contato radar na decolagem. Sobe e mantém nível de voo 180, voando Coral. Na perfil da Coral 18, nós havíamos solicitado uma CHG com relação à mudança do nível para 1960. O senhor recebeu? Então, mas está autorizado, assim, estão até 1960, está autorizado por esse controle. Muito grato, então, 1960, 2774 Azul, na Coral. Controle Salvador, boa noite, gol 0098, cruzando de vento para o 1960. Boa noite, Azul, Gol 1098, a sua identificação está Mari, vai descer até o nível de voo 060. Pela Mari vai até o 060, Gol 1098. Número 5 na aproximação, no 098. 098. Autorizado, 10, a pista lançada. Taxista Juliette, portão número 5. Juliette 05, Janela 2, boa noite. Salve 9810 com 3 a bordo, 3 horas e 35, confirmando Galeão para o carro. Tom Duna. Teste de tráfego, 500 para 2000, reportaria estabilizado no ILS, 8481. Azul 4107 está autorizado, descida até 3000 pés, altímetro no 012. 3000, 4107. Mascaredo 2224, 2 milhas e meia para externo, autorizado final LS, torre 1895, composto. Torre 1895, grato, boa noite, passarem de 2224. Controle, Xenem 6224, para a Xenem 6224, agora 65 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém 170 e chame Aracaju na frequência 1203, boa noite. Contato visual com a pista, passarem de 2224. Gente, aguarde autorização de pouso. 973, chama o centro Recife, frequência 1288, alterne 135, decimal 3, boa noite, bom voo. 288-353, federal 9973, obrigado, igualmente. Pô, no 098, autorizado a descida até o nível de voo 050. 9050, voo 9098. Voo no 723, no solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 1. Confirma frequência, por favor. 1-2-1, decima 1. 2-1, obrigado, boa noite. Boa noite. O serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 1-4-0 e chame o controle Ilhéus, frequência 1-2-0-1. Boa noite. Alfa, repórter 72, Juliette. Alfa, repórter 72. Capitão 8481, estabilizou no ILS, chama a torre. Sim. 8481, estabilizado no ILS, chama a torre, 2895. Firmo, está autorizado no ILS, agora a torre no 895. Pronto. Azul 4107, desça para 2000 pés, autorizado no ILS, reporte localizador estabilizado, 4107. Reportar estabilizado, 07. Torre Salvador, o APSA 8481, boa noite. Estabilizando o LS, está uma milha aí, 1.2 para Simbra. APSA 8481, cheque o trem, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, trem baixou e travou, na sua escuta pro pouso, 8481. Passaredo 2224, no solo 154, primeira direita, solo 121, décima 1. Esperando a direita, solo 211, grado, seu boa noite. Gente, prossiga. Aguarde. Bruno 633, onde está a Juliette? O 723, táxi via Juliette, portão 4. Portão 4, 723. Solo Salvador, passarinho 2224, boa noite. Noite, passarinho 2224, táxi via Alfa Juliette, 14 da remota. Alfa Juliette, 14 da remota, passarinho 2224. Azul 2774, Ilhéus autorizou Raíra após a posição coral. Gente, após o coral, por favor, Raíra, obrigado. Voo no 098, desce para 2000 pés, está livre LS, reporte localizador. Para 2000 pés, está livre LS, reportaremos localizador, voo no 098. Estabilizado 07. Sul 4107, autorizado final LS, torre 1896-95, composto. 295, obrigado, boa noite. Plano imediato. Torres Salvador, boa noite, Azul 4107. Azul 4107, continue a aproximação, na medida do possível já reduza para a velocidade de aproximação final. Teremos um Boeing 767-200 da Rio para decolagem. Ciente, reduzindo, 07. X-ray Bravo, autorizado reboque, reparte ao término. Ok, reportar o término, obrigado. Direita. E chame o solo Salvador em 121 no decimal 1, agilizado. 3-1-2 no decimal 1, na Psycan 8-4-8-1. Salvador, boa noite, APSA 8481, desmena pela Golf. APSA 8481, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, APSA 8481. Rio 9810 decolou 59, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 208, boa noite, obrigado. Boa noite. Azul 4107, autorizado pouso 030 grau 049. 507. Controle Salvador, boa noite, Rio 9810, passa 1500, você escuta. Rio 9810, contato com radar na decolagem, submanter o nível 380, saída da EL. 380, saída da EL, 9810.